É, nego, 2012. E as coisas continuam. E uma paz se fudendo, sem se ligar que sonho é sonho, neguinho. E a realidade é o único lugar pra ir. Complica, nega o tamanho da pista. Quem é ateu, corre por fora, desacredito. Tranca a rua na rua, sobrevivente. O tempo passa, passou mais, passa 100, passa 10, passa, passa. Tô maluco, fraqueja, cai de bandeja, sem esquiva. Bola de ouro na boca, no peito a ferida. Da mente pro pente, as ideias é quente. No corre a gente só imagina, é diferente. Na faixa de amor, nego, ódio consome. Sem vigilância, mercê, ou desviando dos homens. Ponto de venda, favela, se chavando, Zé Ruela. Cobrem vida, molecagem de TV. Pra quem erra, mais do que possa prever, mais do que possa merecer. A vida é foda, o tempo é curto, teu azar vai se fuder. La la la la la la. A realidade é o único lugar pra ir, parceiro. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nuvem negra na quebrada, se eu morrer amanhã, meus pecados uma pá, cruzei com a morte. Tô vivão, tô de pé, tô bem esperto, qual é? 7-1 na minha orelha, sai da aba, decola, Zé. Pouca palavra de lei, maquinado ou não, rosto fechado, sem sorriso, então. Querido, querido Deus, querido Deus, é que me ouve, pode chegar. É cada um, olhando o bicho pegar. Contra mim um montão, a favor sei não. Pouca palavra vem na fé, se chegar, já é. Pede poeira, mata um, mata 100, mata 1000. Velha questão, impunidade, São Paulo, Brasil. Vagabundo de antena pra pegar minha falha. Meia boca sem estilo, cê tá no fio da navalha, mané. Aí, mano, é 300 pro mundo, 3 pra você. Hoje eu já não sei, duvidei, já caí, levantei. Só pra ver, tô fazendo a minha parte, tô fazendo o meu, malandro. Então segue, vai lá.